Luiz Café. De tanto querer ser bom, misturei o céu e a terra. E por uma coisa à toa, levei meus anjos à guerra. Cecília Meirelles. Eu vou levar meus anjos bandido pro rolê também. Don L. Eu e meus chapa, tamo nas áreas, vivendo histórias tão loucas que eu nem posso dizer. Todas as taças tão cheias de inspiração. Todas as gatas tão foda como eu gosto de ver. Dizem que o gênio é transpiração e 1% é inspiração. Então gata vem de coração, sua. Só de sutiã, tira a blusa, traga minha inspiração. Quem pedir satisfação, rala, fala assim, olha quem paga. Vai na sua e não embaça, que o nego te expulsa e a festa nem para. Dom L estupidamente sem papas, chega de malandro, senão buscala. Filma as dama, sem palavras dizer. Sai mexer o trinquedo, que cê vai fazer pelo que cê ama. Chega na casa que tá rolando mil fita, meu chapa. Vem comigo e chapa. Eu e meus chapa, tamo nas áreas, vivendo histórias tão loucas que eu nem posso dizer. Todas as taças tão cheias de inspiração. Todas as gatas tão foda como eu gosto de ver. Vem, vem comigo na pista, deixa eu testar a vida. Respiro o ar da selva de aço a 130, aproveite. Vida ban, vida bandida. Álcool e gasolina, total flex, pra esquentar o clima. Portal é sexy nas ruas onde luz ilumina. Pra quem vê das escuras ela brilha. Sangue é descartável e plástico é ouro. Pra mim tanto faz porque o mundo já esmoça. Quem provou amargo, o açúcar é mais doce. A noite é mais curta e o minuto é mais louco. A paixão é mais pura e o amor é mais fogo. Eu paguei mais que o preço que é exposto. Mas pra não ter a vida fútil de sempre, taça para o ar se tu é um filha da puta que entende. Eu e meus chapa, tamo nas áreas, vivendo histórias tão loucas que eu nem posso dizer. Todas as taças tão cheias de inspiração. Todas as gatas tão foda como eu gosto de ver.